que toca o seu tambor. Blim, blom, blom, blom, blim, blom, blom, blom, blim, blom, blom, blom, blom. Ouve um barulhinho, me levanta para olhar. E pra lá, e pra cá, e pra lá, pra cá. Vejam como o grande chefe canta essa canção. I ó ó ó, i ó ó ó, i ó ó ó ó, i ó ó ó, i ó ó ó, i ó ó ó ó, i ó ó ó, i ó ó ó, i ó ó ó ó.